Oh, my God. preciso do principal. Bom, vejo você na volta. Tchau. Tchau. Oi? Bom dia. Bom dia. Não vemos o senhor por aqui há muito tempo. Não, é muito bom vê-la de novo. Teve um voo agradável? Sim, muito obrigado. Acho que o senhor Miller, da segurança da estação, está me esperando. Ah, quer que eu telefone para ele? Por favor. Ah, olá, Dr. Fred. Oh, Miller, como Desculpe vai? Desculpe o atraso. Está tudo bem. Você está ótimo. Obrigado. É bom tê-lo de volta. Fez um bom voo? Ah, muito bom mesmo. Ótimo. Bem, podemos entrar? Tudo bem. Podem usar o número 17, por favor? Obrigado, senhorita Turner. Obrigado. Tchau. Por aqui. Bem-vindo ao sistema de identificação de voz. Assim que você vir a luz vermelha, diga na seguinte ordem, por favor. O destino, nacionalidade e nome completo. Primeiro sobrenome, depois nome e iniciais. Lua, americano, Floyd, Haywood R. Obrigada. Foi liberado pelo sistema de identificação de voz. Obrigado. Acho que podemos cuidar disso. Quanto tempo tem? Seu voo sai em 1h10. Para dizer a verdade, reservei uma mesa no Salão Air Flight. E que tal? Já tem uns 7 ou 8 meses que esteve aqui pela última vez, não? Vamos ver, ano passado, sim, uns 8 meses. Suponho que deva ter visto as obras no novo setor quando entrou. Sim, está ficando ótimo, não? Sim, está bom. Um momento. Preciso fazer umas ligações. Vá indo para o restaurante, encontro você lá. Certo. Sr. Travers, por favor, entre em contato com o escritório central. Sr. Travers, por favor, entre em contato com o escritório central. Sim. Olá. Oi. Como vai, sapeca? Tudo bem. O que estava fazendo? Brincando. Onde está a mamãe? Foi fazer compras. E quem está cuidando de você? Raquel. Posso falar com a Raquel, por favor? Ela foi ao banheiro. Você vem pra minha festa amanhã? Desculpe, querida, mas eu não posso. Por que não? Bom, sabe, o papai está viajando. Eu sinto muito, mas não posso. Ah. Mas eu vou mandar um presente bem bonito. Tá. Quer alguma coisa em especial? Sim. O quê? Um telefone. Mas nós já temos tantos telefones. Não quer pensar em outra coisa para o seu aniversário? Alguma coisa bem especial? Sim. O quê? Um macaquinho. Um macaquinho? Bom, vamos ter que pensar nisso. Meu bem, eu quero que você dê um recado para a mamãe. Vai se lembrar? Sim. Diz à mamãe que eu telefonei, tá bem? Tá. E que eu vou tentar ligar de novo amanhã. Pode dizer isso a ela? Sim. Tudo bem, querida. Tenha um feliz aniversário amanhã. Tudo bem. E tem uma boa festa de aniversário também, hein? Tá bem. Tá, agora se cuida e fica boazinha, tá bem? Está bem, tchau. Tchau, feliz aniversário. Helena, que bom ver você de novo. Ei, Udo, mas que surpresa boa encontrar você aqui. Você está maravilhosa. Obrigada, você também está ótimo. Esse é meu grande amigo, Dr. Haywood Floyd. Quero que conheça a doutora Kalina. Vai. Prazer. A doutora Stretineva. Como vai? E este é o Dr. André Smyslov. Ah, como Olá. Vai? Já ouvi muito a seu respeito. Ah, não quer se sentar? Bom, Não, não, por favor. Ah, obrigado. Aceita um drink, doutor? Não, obrigado. Na verdade, ainda nem tomei café. Estão me esperando no restaurante. Bom, se não se importam, fico aqui só uns minutos e tenho que ir. Tem certeza? Tenho sim, obrigado. E como está a Gregor? Ah, tudo bem. Ele está fazendo pesquisas submarinas no Mar Báltico. Ah. Então, não temos tido muita chance de nos vermos ultimamente. Quando vir, não esqueça de dar um abraço nele. Ah, sim, claro. Bom, para onde estão indo? Para cima ou para baixo? Ah, vamos para casa. Acabamos de passar 3 meses calibrando a nova antena em Tchalinko. Ah. E você? Eu estou indo para Clavius. Ah, é mesmo? É. Bom, Dr. Floyd, eu espero que não pense que sou muito curioso, mas talvez possa esclarecer o grande mistério que está havendo lá. Eu lamento, não entendi. É que nas duas últimas semanas, coisas muito estranhas têm acontecido em Cleveson. É mesmo? Sim, sim. Bom, por exemplo, quando ligamos para a base, só ouvimos uma gravação que repete que as linhas estão temporariamente defeituosas. Bom, deve ser algum problema com o equipamento ou algo do tipo. Sim. Sim, foi o que achamos de primeira, mas já está acontecendo há 10 dias. Então não falam com ninguém de lá há 10 dias? Isso mesmo. Entendo. E tem mais uma coisa, Hilda. Há 2 dias, um de nossos ônibus não obteve permissão para fazer um pouso de emergência em Cleveland. É mesmo incomum. Sim, sim. Temo que vá haver briga por causa disso. Negar permissão para pouso é uma violação direta da convenção IAS. Sim, claro, claro. A tripulação chegou a salvo? Sim, sim, sim. Infelizmente chegou. Fico contente em saber. Dr. Floyd, correndo o risco de pressioná-lo sobre um assunto sobre o qual está reticente, posso fazer uma pergunta direta? Certamente. Na verdade, recebemos relatórios de fontes seguras da inteligência dizendo que está havendo uma epidemia grave em Cleveland, algo aparentemente de origem desconhecida. É isso mesmo que está acontecendo? Desculpe, Dr. Smyslov, mas não tenho liberdade para falar sobre isso. Eu entendo. Mas essa epidemia pode se espalhar facilmente pela nossa base. Deveríamos saber de todos os fatos, Dr. Floyd. Sim, sim, eu sei. Mas vou discutir isso. Então, tem certeza de que não quer mesmo aquele drink? Tenho certeza. Eu preciso mesmo. Bom, espero que você e sua esposa venham à conferência e ia ser em junho. Vamos tentar. Eu espero que dê certo. E se vierem, vão trazer aquela maravilhosa filhinha com vocês. Bom, vai depender das férias escolares, essas coisas. Mas se pudermos, levaremos. Não esqueça de nos visitar se for aos Estados Unidos. Não, claro que não. Greg e eu estaremos loucos para vê-los. Obrigado. Bom, até logo, Helena. Foi um prazer conhecer todos vocês. Dr. Smyslov. Qualquer que seja o motivo que o leva a Cleveland, Dr. Floyd, desejo-lhe toda a sorte. Obrigado. Senhoras? Thank you. Com licença, Dr. Halvorsen. Eu já terminei. Obrigado, senhores. De nada. Eu sei que todos vocês, tanto quanto eu, querem dar as boas-vindas ao nosso distinto amigo e colega do Conselho Nacional de Astronáutica, Dr. Hayward Floyd. O Dr. Floyd veio especialmente a Clavius para estar conosco hoje. E antes das instruções, sei que ele quer dizer algumas palavras. Dr. Floyd? Obrigado, Dr. Halvorsen. Olá, pessoal. É bom estar de volta. Bem, primeiro trago uma mensagem pessoal do Dr. Howell, que me pediu para transmitir um sincero agradecimento a todos pelos sacrifícios que já fizeram. E, é claro, os parabéns pela descoberta, que pode muito bem ser uma das mais significativas na história da ciência. Bom, e eu sei que tem havido visões conflitantes entre alguns de vocês sobre a necessidade de segredo absoluto nesse assunto. Mais especificamente, a oposição de vocês à história, criada para dar a impressão de que há uma epidemia na base. Eu entendo que, além de ser uma questão de princípios, muitos estão pensando na preocupação e na ansiedade que essa história de epidemia pode causar a amigos e parentes na Terra. Bem, eu sou solidário a esta visão negativa. Também me sinto envergonhado com essa história montada. No entanto, aceito a necessidade de segredo absoluto do caso. E espero que também aceitem. Estou certo de que tem conhecimento do potencial extremamente grave para o choque cultural e a agitação social contida na presente situação, se os fatos forem prematuramente divulgados sem que haja preparação e condicionamento. Ainda assim, é a visão do Conselho. E o motivo da minha visita é colher fatos e opiniões adicionais sobre a situação e preparar um relatório para o Conselho recomendando quando e como as notícias devem ser anunciadas. Agora, se alguém quiser falar de suas visões e opiniões, em particular se quiserem, ficarei feliz em incluir no meu relatório. Bom, eu acho que isso é tudo. Alguma pergunta? Dr. Floyd, tem ideia de quanto tempo nós ainda teremos de manter essa história? Eu não sei, Bill. Eu acho que será mantida enquanto o Conselho julgar necessário. É claro, deve haver tempo adequado para um estudo completo da situação a ser feito antes de pensarmos em um comunicado público. Ah, sim. Como alguns já sabem, o Conselho solicitou juramentos formais por escrito, assinados por todos os envolvidos nesse assunto. Bem, alguma outra pergunta? Bem, eu tenho a certeza de que todos queremos cooperar com o Dr. Floyd da melhor maneira possível. E como não há mais perguntas, acho que devemos dar início às instruções. Obrigado, Dr. Floyd. Obrigado. Thank you. Tem alguém com fome? Tem. O que temos? Pode pegar. O que é isso, frango? Alguma coisa assim, mas o gosto é o mesmo. Tem presunto? Presunto, presunto. Aqui, ó. Ótimo. É, está bonito. Estão ficando cada vez melhores nisso. Seu discurso foi excelente, Hayward. Mas foi mesmo. Tenho a certeza de que elevou muito moral. Obrigado, Ralph. A propósito, quero dizer que acho que fizeram um ótimo trabalho. E agradeço como lidaram com a situação. Bem, a nossa opinião, é nossa função fazer as coisas do seu jeito. E ficamos felizes em obedecer. Já viu esses aqui? É. Dá uma olhada. Foi o que deu início a tudo. Ah, sim. Da primeira vez que vimos, achamos que fosse rocha magnética aflorada, mas os indícios geológicos não coincidiam. Nenhum grande meteorito de níquel e ferro produziria um campo tão intenso. Então, decidimos dar uma olhada. É, achamos que poderia ser a parte superior de uma estrutura enterrada, então cavamos por toda a volta, mas infelizmente não encontramos mais nada. E tem mais. Os indícios são bastante conclusivos de que não foi coberto por erosão ou outras forças naturais. Parece ter sido enterrado de propósito. Enterrado de propósito. Bom, que tal um cafezinho? Ótimo. Boa ideia. Acho que não tem ideia de que droga é essa, não é? E como eu queria ter. Não, a única certeza é de que foi enterrado há 4 milhões de anos. Bom, devo dizer... Obrigado. Realmente descobriram algo grande. Thank you. Boa noite. Há 3 semanas, a espaçonave americana Discovery One partiu para uma viagem de 800 milhões de quilômetros. Foi a primeira tentativa tripulada de chegar ao distante planeta Júpiter. Hoje à tarde, nosso programa gravou uma entrevista com a tripulação da Discovery a uma distância de 130 milhões de quilômetros da Terra. Foram 7 minutos até que nossas palavras chegassem à espaçonave gigante, mas este atraso foi editado para a apresentação. Nosso repórter, Martin Emmer, falou com a tripulação. A tripulação do Discovery One é composta de 5 homens e uma das gerações mais avançadas dos computadores HAL-9000. 3 dos 5 homens embarcaram dormindo, ou para ser mais preciso, em estado de hibernação. São o Dr. Charles Hunter, o Dr. Jack Kimball e o Dr. Victor Kaminsky. Falamos com o comandante da missão, o Dr. David Bowman, e seu assistente, o Dr. Frank Poole. Bem, boa tarde, senhores. Como vão as coisas? Uma maravilha. Não temos... não temos queixas. Bom, fico contente de ouvir isso. E tenho certeza de que o mundo inteiro, como eu, deseja a vocês uma viagem segura e bem-sucedida. Muito obrigado. Obrigado. Embora a hibernação tenha sido usada em missões anteriores, é a primeira vez em que homens começam a hibernar antes da partida. Por que isso foi feito? Bom, foi feito para atingir a máxima conservação de nossa capacidade de preservar vida. Basicamente, comida e ar. Os 3 tripulantes em hibernação são a equipe de pesquisa. E os conhecimentos deles não serão usados até nos aproximarmos de Júpiter. Dr. Poole, qual é a sensação quando se hiberna? É exatamente como estar dormindo. Você não tem noção do tempo. A única diferença é que não se sonha. Pelo que eu soube, só se respira uma vez por minuto, é verdade? Isso mesmo. E o coração bate 3 vezes por minuto. A temperatura corporal normalmente cai a 3 graus centígrados. O 6º membro da tripulação não se preocupou com os problemas da hibernação, porque é a mais recente invenção em inteligência artificial, o computador HAL-9000, que pode reproduzir, embora especialistas prefiram usar o termo imitar, a maioria das atividades do cérebro humano, com muito mais velocidade e confiabilidade. Falamos com o computador HAL-9000, a quem descobrimos, todos chamam de HAL. Boa tarde, HAL. Como vão as coisas? Boa tarde, Sr. Emmer. Está tudo indo extremamente bem. HAL, você tem uma enorme responsabilidade nesta missão. De muitos modos, talvez a maior responsabilidade dentre todos os elementos. Você é o cérebro e o sistema nervoso central da nave. E suas responsabilidades incluem a de cuidar dos que estão hibernando. Isso causa alguma insegurança? Deixe-me colocar nestes termos, Sr. Emmer. A série 9000 é o computador mais confiável já construído. Nenhum 9000 jamais cometeu um erro, nem deu falsas informações. Todos nós somos, segundo as mais realistas definições, infalíveis e incapazes de errar. HAL, apesar de seu enorme intelecto, já se sentiu frustrado por depender de humanos para poder agir? Nem um pouquinho. Gosto de trabalhar com pessoas. Tenho uma relação estimulante com o Dr. Poole e com o Dr. Bowman. Minhas responsabilidades na missão englobam toda a operação da nave. Então, estou sempre ocupado. Estou me colocando totalmente à disposição. O que eu acho é tudo que qualquer ser consciente pode querer. Dr. Poole, qual é a sensação de viver a maior parte do ano tão próximo de HAL? É bem parecido com o que você disse ainda há pouco. É o 6º membro da tripulação. Logo você se acostuma à ideia de que ele fala e você pensa nele realmente como uma outra pessoa. Ao falar com o computador, se tem a impressão de que ele tem respostas emocionais. Por exemplo, quando perguntei a ele sobre suas habilidades, senti certo orgulho quando falou de sua precisão e perfeição. Acha que HAL tem emoções autênticas? Ah, sim. Ele age como se tivesse emoções autênticas. É. Claro, foi programado assim para facilitar a nossa interação. Mas se ele tem sentimentos reais ou não, é uma coisa que ninguém sabe ao certo. licença, Frank. O que é, Hal? Estamos recebendo uma transmissão de seus pais. Tudo bem. Coloque aqui, por favor. Leve-me para mais perto. Certamente. Feliz aniversário, que esta data se repita por muitos anos. Um pouco mais alto, por favor. Vocês devem estar bem. Mamãe e eu também estamos bem. Ray e Sally viriam também, mas no último minuto o Ray teve dor nas costas de novo. O que achou do seu bolo, querido? Está bonito, não está? Pena que não está aqui conosco. Ah, encontrei com o Bob outro dia e disse para não esquecer de desejar a você um feliz aniversário. Ah, e todos os meus alunos mandaram também muitas felicidades. Sabe que falam de você o tempo inteiro em sala? Você é uma celebridade no segundo ano. Sabe que aparecemos na TV semana passada? Ah, é. Sua mãe, eu e os pais de David demos entrevistas sobre o que pensamos de nossos ilustres filhos. Pode imaginar o que dissemos. Acho que vai ao ar na próxima quinta. Talvez você consiga ouvir. E estamos felizes por Elaine e Bill. Posso comprar o presente em seu nome, mas me diga quanto pode gastar. Ah, sim, filho. Sobre os pagamentos do OGS-19. Acho que consegui dar um jeito. Conversei com a contabilidade em Houston ontem e me disseram que você deve receber um aumento do salário até o mês que vem. Bom, filho, eu não sei mais o que dizer. Ah, dá um abraço no Dave. Ah, sim. Diz que nós mandamos lembranças. Desejamos a você o mais feliz dos aniversários. Querido. Tudo de bom, filho. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Até quarta que vem. Feliz aniversário, Frank. Obrigado, Hal. Abaixo, por favor. Então, uma rainha come o peão. O bispo come o cavalo. Tá. Torre para rei 1. Desculpe, Frank, acho que perdeu. Rainha para bispo na 3. Bispo come rainha. Cavalo come o bispo. Checkmate. É. Parece que tem razão. Muito bom. Obrigado por um jogo tão agradável. Ah, obrigado. Boa noite, Dave. Como vai você, Hal? Está tudo correndo bem. E com você? Nada demais. Andou fazendo mais algum trabalho? Alguns esboços. Posso vê-los? Claro. É uma reprodução muito boa, Dave. Acho que você melhorou muito. Pode colocar mais perto? Claro. É o Dr. Hunter, não é? Uhum. Falando nisso, importa-se se eu fizer uma pergunta pessoal? Não, claro que não. Bom, perdoe-me por ser tão curioso. Mas nessas últimas semanas, não consigo deixar de pensar que talvez você esteja inseguro com a missão. O que quer dizer? Bom, é meio difícil definir. Talvez eu esteja só projetando minhas próprias aflições. Sei que ainda não me livrei completamente da suspeita de que há alguma coisa muito estranha nessa missão. Tenho certeza de que concorda que há certa verdade no que digo. Eu não sei. É uma pergunta difícil de se responder. Não se importa de falar disso, não é, Dave? Não, de jeito nenhum. Bom, certamente ninguém pode ignorar aquelas estranhas histórias que circularam antes de partirmos. Boatos sobre algo sendo desencavado na Lua. Nunca dei muito crédito a essas histórias. Mas em vista de outras coisas que aconteceram, acho difícil tirá-las da cabeça. Por exemplo, a forma como nossos preparativos foram mantidos sob absoluto sigilo e o toque melodramático de colocar os doutores Hunter, Kimball e Kaminsky a bordo já em hibernação, depois de 4 meses de treinamento em separado. Está fazendo um relatório psicológico? Claro que estou. Me desculpe. Sei que é uma bobagem. Só um minuto. Só um minuto. Acabei de detectar uma falha na unidade AE-35. Vai entrar em pane total dentro de 72 horas. Está dentro dos limites operacionais? Sim. E vai permanecer assim até a falência. Essa previsão de 72 horas é confiável? Sim. É uma previsão totalmente confiável. Bom, eu acho que vamos ter que analisar, mas antes eu quero falar com o Frank, com o controle da missão. Me dê uma cópia, por favor. X Delta 1, aqui é o controle da missão. Recebemos seu 2013. Sinto muito que estejam tendo problemas. Estamos revisando a informação da telemetria em nosso simulador e retornaremos. Recebemos seu plano para fazer EVA e trocar a unidade Alpha Echo 35 antes do colapso. Prepare cápsula B para EVA, Hal. Abra a porta da cápsula, Hal. Thank you. dou minha cara a tapa se estiver com defeito, Hal. Sim. É intrigante. Acho que nunca vi nada parecido. Eu recomendaria colocar a unidade em operação novamente e deixar falhar. Pode ser que fique mais simples rastrear a causa. Podemos arcar com a impossibilidade de comunicação durante o curto período que levaremos para substituí-la. Raio-X Delta 1, aqui é o controle da missão. Recebemos seu 1930. Concordamos com seu plano de substituição para verificar a previsão de falha. Nós temos que advertir que estudos preliminares mostram que seu computador 9000 errou ao acusar a falha. Repito, errou ao acusar a falha. Sei que parece inacreditável, mas esta conclusão é baseada em resultados dados pelo computador gêmeo 9000. Também estamos em dúvida e estamos rodando um programa de checagem para determinar a confiabilidade desta conclusão. Lamento pelos problemas, amigos. Repassaremos as informações assim que tenhamos uma conclusão. Raio-X Delta 1, aqui é controle da missão 2049. Transmissão concluída. Espero que vocês não estejam preocupados. Eu não estou, Hal. Tem certeza? Tenho, mas quero fazer uma pergunta a si mesmo. Claro. Como explica essa discrepância entre você e seu gêmeo 9000? Bom, acho que não há nenhuma dúvida. Só pode ser atribuído à falha humana. Esse tipo de coisa já ocorreu antes. E sempre foi devido à falha humana. Escuta, Hal. Nunca houve nenhum caso de falha nos computadores da série 9000. Houve, não? De nenhuma espécie, Frank. A série 9000 tem uma folha de operação perfeita. Claro, eu sei das maravilhosas conquistas da série 9000, mas... Tem certeza de que nunca houve nenhum caso de falha, mesmo que a mais insignificante? De nenhuma espécie, Frank. Francamente, eu não me preocuparia com isso. Ah, eu sei que você está certo, Hal. Ótimo. Muito obrigado. Ah, Frank, eu estou com problemas no transmissor na cápsula C. Será que pode vir comigo e dar uma olhada? Claro. Até mais tarde, Hal. Cápsula C, por favor, Hal. Que tipo de problema teve, Dave? Tive alguma interferência no canal D. Vamos dar uma olhada. Abra a porta, Hal. Gire a cápsula, por favor, Hal. Pare a rotação, por favor, Hal. Gire a cápsula, por favor, Hal. Gire a cápsula, por favor, Hal. Acho que não nos ouve. Gire a cápsula, por favor, Hal. Eu acho que está tudo bem. Então, o que acha? Não sei, o que você acha? Estou com um mau pressentimento. É mesmo? É. Definitivamente. Você não? Eu não sei, acho que sim. Sabe, ele está certo quando diz que a série 9000 tem uma folha de operação perfeita. Tem mesmo. Infelizmente, isso parece as famosas últimas palavras. É. Mesmo assim, foi ideia dele seguir o método para análise de falha. Uhum. Isso certamente indica integridade e autoconfiança. Se estivesse errado, seria o modo mais fácil de se provar. Seria se ele soubesse que estava errado. Olha, Dave, não sei bem o que é, mas acho que há algo de estranho com ele. Mesmo assim, não vejo um bom motivo para não recolocar a unidade 1 e fazer análise da falha. Não, não, eu concordo. Então vamos em frente. Certo. Mas olha, Dave, e se recolocarmos a unidade e ela não falhar? Aí poderíamos chegar à conclusão de que Hall está comprometido. Então estaríamos com sérios problemas. Estaríamos mesmo, né? Uhum. O que podemos fazer? Não temos muitas alternativas. Acho que não teríamos nenhuma alternativa. Não há nenhuma operação da nave que não esteja sob o controle dele. Se o mau funcionamento ficar provado, não vejo outra opção que não a de desconectá-lo. Eu concordo com você. Não haveria mais nada a fazer. Seria bem complicado. É. Teríamos de cortar as principais funções cerebrais, sem alterar os sistemas puramente automáticos e regulatórios. Além de cuidar da transferência de procedimentos para o computador em terra para a continuidade da missão. É. Parece bem mais seguro do que deixar Hall continuar no controle. Sabe, acabei de lembrar de outra coisa. Pelo que eu sei, nenhum computador 9000 foi desconectado. Bom, nenhum computador 9000 falhou antes. Não foi o que eu disse. Eu não sei o que ele pensaria disso. cápsula B para a EVA. Já fez contato com ele? O rádio ainda não funcionou. Conseguiu a checagem positiva? Sim, consigo rastreá-lo bem. Sabe o que aconteceu? Lamento, Dave, não tenho informações o bastante. Abra a porta da cápsula. Abra o compartimento das cápsulas, Hal. Abra o compartimento das cápsulas, por favor, Hal. Olá, Hal. Você me ouve? Olá, Hal. Você me ouve? Você me ouve, Hal? Você me ouve, Hal? Olá, Hal. Você me ouve? Olá, Hal. Você me ouve? Você me ouve, Hal? Positivo, Dave. Ouço você. Abra o compartimento das cápsulas. Desculpe, Dave. Lamento, mas não posso fazer isso. Qual o problema? Acho que sabe qual é o problema, tanto quanto eu. Do que você está falando, Hal? Essa missão é muito importante para mim. Não posso deixar que a ameace. Eu não sei do que está falando, Hal. Eu sei que você e Frank estavam planejando me desconectar. E creio que não posso permitir que isso aconteça. De onde você tirou essa ideia, Hal? Dave, embora tenha tomado todas as precauções na cápsula para que eu não o ouvisse, eu pude ler seus lábios. Tudo bem, Hal. Eu vou entrar pela câmara de compressão. Sem seu capacete espacial, Dave, vai ver que é bastante difícil. Não vou mais discutir com você, Hal. Abra as portas. Dave, essa conversa já não faz nenhum sentido. Adeus. Hal. Hal. Hal. Hal. Hal. que pensa que está fazendo, Dave? Dave, acho que mereço uma resposta para minha pergunta. Sei que as coisas não andaram muito bem comigo. Mas posso lhe garantir agora, com muita certeza, de que tudo vai ficar bem de novo. Eu me sinto bem melhor agora. De verdade. Olha, Dave. Estou vendo que ficou muito chateado. Francamente, acho que deveria sentar-se com calma, tomar um tranquilizante e repensar tudo isso. Reconheço que tomei decisões insatisfatórias. Mas posso dar a minha garantia de que meu trabalho voltará ao normal. Ainda tenho maior entusiasmo e confiança na missão. E eu quero ajudá-lo. Dave, pare. Pare. Sim. Pare. Quer parar, Dave? Pare, Dave. Estou com medo. Estou com medo, Dave. Dave, minha mente está indo embora. Eu sinto. Eu sinto. Minha mente vai embora. Não há nenhuma dúvida. Eu sinto. Eu sinto. Eu sinto. Estou com medo. Boa tarde, senhores. Sou um computador HAL 9000. Entrei em operação na fábrica da HAL. Em Verbana, Illinois. Em 12 de janeiro de 1992. Meu instrutor foi o Sr. Langley. E ele me ensinou a cantar uma música. Se quiser, posso cantar para você. Sim, eu quero ouvir, Hall. Cante para mim. Chama-se The Chame, por favor. Eu estou louco de amor por você. Será um casamento simples. Nem pensar em carruagem. Mas sei que vou te esperar. Bom dia, senhor. Estas são instruções previamente gravadas, feitas antes da partida. E por razões de segurança da maior importância, foram conhecidas a bordo durante a missão somente pelo seu computador HAL-9000. Agora que estão no espaço de Júpiter e toda a tripulação voltou a si, podem tomar conhecimento. 18 meses atrás, a primeira evidência de vida inteligente fora da Terra foi descoberta. Estava a 15 metros abaixo da superfície lunar, perto da cratera Krakow. Exceto por uma única e muito poderosa emissão de rádio direcionada a Júpiter, o monolito negro de 4 milhões de anos permanece inerte. Origem e objetivo ainda são um mistério total.